another night I slept in about you. I couldn't wait for the sun to arrive so I could get up and meet you. O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho, seu olhar. É mais dia que ele vem pra nos saudar, pois até ele sabe que amo você. It is in you that I find more reasons to live. It is where I feel the sweet, the sweet taste of pleasure. It is the essa pra poder morar aqui. E assim eu de novo anoitece novamente, vou deitar e como sempre outro dia esperar que amanheça pra poder voltar aqui. E essa chibi, quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar, feche seus olhos, pense em mim que vou estar no pôr do sol ou em cada amanhecer. It is in you, me, that I find more reasons to live. It is where I feel the sweet and taste of pleasure. It is in your left that I am aqui. Queria se eu se tomasse novamente, vou deitar e como sempre outro dia esperar que amanheça pra poder voltar aqui. Queria se eu se tomasse novamente, vou deitar como sempre outro dia e terá, e que amanheça pra poder.